social do planeta, não a fome, a guerra, a destruição. Não é essa a missão da doutrina espírita. A missão da doutrina espírita é combater a miséria moral. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós não tivermos tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta vaidade, inveja, maledicência, tanta omissão no bem, nós não teremos um mundo injusto e desigual como nós temos hoje. Então, através do trabalho no bem, que vai ser a melhor maneira de nós repararmos os nossos equívocos, porque o Espiritismo não tem fatalidade. Nós não temos o karma na concepção negativa que os ocidentais compreenderam, infelizmente. Karma significa apenas ação e sua consequente reação, mas o nosso karma é dinâmico, nos diz Divaldo, e por isso Allan Kardec jamais usou essa palavra na codificação, sempre preferindo lei de causa e efeito. Mas nós podemos mudar o nosso karma nesta encarnação ainda, dependendo do bem que nós fizermos. Porque seremos amparados aqui e no mundo espiritual, do mesmo modo que amparamos na terra. O bem que fizeres aqui é teu advogado em toda parte, nos diz o Espírito Emmanuel. Então vai ser o amor que cobre a multidão de pecados, e não sofrimento nem o remorso. O sofrimento é uma circunstância para nos curar o orgulho, para buscarmos a Deus, como eu tive que ser submetido a 27 anos de depressão, para curar o meu gigantesco orgulho. Olhem quanto orgulho! Ateu, materialista, defendi até o aborto antes de me tornar espírita. E hoje compreendo a necessidade da gravidez, do amor das mães, que vai transformar o mundo, porque o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra, dizem os espíritos. Então, a condição nossa hoje é para que nós façamos o bem, que nós semeemos a paz, a alegria e a esperança na terra, porque Chico Xavier era marcado, era conhecido, todas as pessoas revelam que o que lhe chamava mais atenção em Chico era a sua alegria, mesmo com tantas dificuldades, que até algumas biografias mostram Chico extremamente sofrido e aparentemente infeliz, mas são raras. Chico era extremamente feliz, porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. Então Chico tinha a grande alegria de servir. E Vanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, quando vai falar sobre Chico, leva uma foto onde está Chico sorrindo e tomando café. Todo mundo olha aquela foto e não compreende. O que foi? Chico gostava de tomar café? Ele disse: meus amigos, tem um detalhe nessa foto. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Chico está tomando café e sorrindo, depois de atender 30 horas ininterruptamente a multidão que comparecia ao centro espírita. Chico está sorrindo. Era o contentamento em servir. Quando interrogava a sua mãe: mamãe, ela, no mundo espiritual, lhe respondia que para todos aqueles problemas que ele lhe afirmava de incompreensão, de intolerância, de perseguições, ela dizia: Chico, o melhor remédio é servir. Servir mais ainda. Servir. Pagar o mal com o bem, como nos ensinava Jesus. Então, aquele bem que a gente semeia naquele coração, talvez ainda endurecido, certamente um dia florescerá. Porque o amor é a força mais poderosa do universo, nos dizem os espíritos. E eu, em Fortaleza, tive a oportunidade de ser médium de transporte. Trabalhava na Federação Espírita do Estado do Ceará, depois no Grupo Espírita Paulo Estevão, hoje na Federação Espírita do Distrito Federal. E naquela época era médium de transporte. Eu pegava com meu carro os palestrantes no aeroporto, transportava para o hotel, depois para o centro de convenções e de volta para o hotel. E tive a honra, a grata alegria de conhecer muitos palestrantes, os maiores do Brasil, na intimidade. E todos eles eram alegres e felizes.